1-2-1-2-1-2-1-2-1-2, por aqui está bom. E, é. E por aí. Por aqui está bem? Está ótimo. Tá? Okay. Se eu te fizer assim, não te assustes, é só para te afastares um bocadinho. Ah, está bem, está bem. Não, neste momento está ótimo, mas por vezes o microfone é sensível e eu posso fazer-te assim. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas da Amália. Bom fim de semana, devo dizer, já desejar bom fim de semana às pessoas, já é sábado, neste fim de semana em que muda a hora, curioso, muda a hora, na madrugada de domingo terá de atrasar o relógio uma hora. Quando for 2 da manhã, atrasa o relógio para 1. Vou estar aqui à conversa, como sempre, com o Fernando Mesquita, não é como sempre, já no outro dia aconteceu isto, porque não é como... o Fernando Mesquita não está cá todos os dias. Vou estar à conversa, como sempre, hoje com o Fernando Mesquita, ele que é o autor do livro Aprender a Amar, e amar neste livro é uma sigla. Exato. Amar, agir, motivar, aceitar e respeitar. Vamos ter uma hora para falar sobre este livro, mas não te assustes, nós, Fernando, só vamos gravar meia hora de conversa. Vamos dar aqui uma hora. O Fernando Mesquita é então o meu convidado. Fernando, seja bem-vindo aqui às Madragoas, é um gosto ter-te aqui. O que eu vou-te pedir, e costumo pedir isto a alguns convidados, quase todos, na verdade, é que te apresentes aos meus ouvintes, faças uma sucinta apresentação da tua pessoa, para que os meus ouvintes possam ficar a conhecer-te melhor. Ok, sou o Fernando Mesquita, trabalho em psicologia clínica, sexologia, faço terapia de casal, intervenção essencialmente em terapia cognitiva ou comportamental, e aos poucos também vou aproveitando para escrever alguns livros. Este é o segundo livro, antes escrevi o SOS Manipuladores. Tu és um autor best-seller, o teu SOS Manipuladores vendeu muito, sim. Fiz em coautoria com outra autora, que é a Margarida Vietes. Teve bastante sucesso e agora cada um editou livros diferentes. Eu editei este e ela editou o Aprender a Ser Feliz. Psicologia clínica, sexologia, nada arrependido de ter seguido estas áreas, nada, és apaixonado pelo que fazes? Inicialmente eu desde pequeno sempre quis ir para a área de informática, só que depois, nem nunca tinha pensado muito na psicologia. Na altura de ir para a universidade tive que optar por um curso, peguei nos livros de psicologia e consegui entrar na universidade. Eu devo dizer, Fernando, e eu espero que não leves isto mal, sim, mas tu não tens cara de... psicólogo? Tu tens cara de de informática. Ah, ok. Mas isto não é mau, atenção. Cara de nerd, não. Não, não sei bem, tens cara de informática. Se eu olhasse para ti, é capaz de ser um grande... Não é psicólogo, sim. Isto não é mau. No outro dia estava a olhar para o Ricardo Araújo Pereira. Ninguém duvida que ele atualmente é o grande humorista português, sim, ou pelo menos é o mais. E ele, sério, obviamente que é sério, não é quando começa a falar, mas sério, ele também não tem cara de humorista, não. Exato. Nem tem nome de humorista sequer, ele diz que tem nome de advogado. Mas a verdade é que eu estava a olhar para ti e assim, não, eu tenho cara de informática. Não, mas pronto, o que é certo é que já estou na área da psicologia há cerca de 20 anos e adoro aquilo que faço, e é muito reconfortante quando começas a ver os resultados do teu trabalho com as outras pessoas, essencialmente com casais, quando os casais chegam às sessões, nas primeiras sessões, e tu vês que a relação está muito próxima de terminar, não é? E passado algum tempo tu começas a ver que aquilo começa a evoluir e que o casal se começa a aproximar ou reaproximar, e no final, quando eles te dizem, por exemplo, que finalmente já vejo a minha mulher como a futura mãe dos meus filhos, sentes um grande gosto no trabalho que estás a fazer. Isso deve ser incrível. É espetacular, sim. Que tipo de casais recebes? Quais são as características, assim, são casais mais jovens, mais velhos, se tiveres assim de traçar? Não há uma faixa etária específica. Depois existem problemáticas diferentes de acordo com as idades. Também recebo casais com parceiros do mesmo sexo, portanto não existe nenhum tipo de diferenciação nesse aspecto. Depois aquilo que os leva a procurar ajuda é que pode diferenciar um bocado, por exemplo, questões de traição, as questões da saída dos filhos de casa e que depois o casal tem que se reaproximar e sentir novamente uma nova, mudar um bocado a vida que estava a fazer. E isso realmente são trabalhos que são interessantes. Qual é que é o problema mais complicado de resolver? A traição. A traição é um bocado complicada no sentido de que muitas vezes as pessoas vão muito magoadas, procuram ajuda, mas no fundo quando elas vão à consulta já é um bom sinal. É um sinal de que estão ambas comprometidas, né? Exatamente, com a mudança. Porque certamente muitos daqueles casais que passaram por uma traição não sobrevivem e esses nem sequer vão procurar ajuda, não é? O facto de irem procurar ajuda já é sinal que há ali qualquer coisa que os liga. Pelo menos é um indicador disso. Não quer dizer que seja a 100%, porque depois também há aqueles que vão no sentido de que, ok, vou só para mostrar que de alguma forma estive interessado em resolver a questão, mas no fundo, lá dentro, a relação já está contaminada. O que é que tem de mudar, por exemplo, no caso de uma traição, o que é que tem de mudar dentro da cabeça de cada um dos membros, tanto da pessoa que é traída como da pessoa que trai, o que é que tem de mudar na cabeça deles para que depois a relação também mude? Sim, o importante é que o casal compreenda que desde aquele momento eles já não vão ser o mesmo casal que foram até então, não é? Porque vai haver ali uma quebra de confiança e de respeito, que é uma das palavras que temos aqui em tópico no livro, porque muitas vezes o que acontece é os casais nestas situações surgirem a dizer que perderam a confiança no outro, mas quando nós vamos avaliar um bocado aquilo que está lá por baixo, na realidade não é a confiança, mas é a questão do respeito, do eu sentir que fui desrespeitado enquanto parceiro, esta pessoa enganou-me, e até que ponto é que eu permanecer nesta relação vai sentir que estou a respeitar-me a mim, não é? Vai-me fazer sentir isso. E então temos que trabalhar um bocado esta questão. Depois é importante que o casal compreenda que a relação a partir de então não tem que ser melhor nem pior, vai a ser diferente, tem que formar uma nova relação, tem que haver bastante diálogo no casal, compreenderem o que é que falhou ali, para que depois possam, de alguma forma, ultrapassar as dificuldades e não voltar a cair no mesmo erro. Fernando Mesquita é o convidado de hoje das Madragoas. Ele é o autor deste Aprender a Amar. Amar é uma sigla que vamos dissecar ao longo desta emissão das Madragoas. É também o autor do best-seller SOS Manipuladores. E ainda falando desse outro livro, que pontos de contacto... Ok, há um ponto de contacto, se calhar, óbvio, que é o tema é o mesmo, não é? Mas quais são os outros pontos de contacto que podes estabelecer? O SOS Manipuladores passa essencialmente por aquelas pessoas que nos fazem sentir mal, ou seja, nós às vezes saímos de casa bem dispostos. Ah, ok, o SOS Manipuladores não tem só a ver com relações. Não tem muito a ver com bem. Relações. Okay, eu pensava que tivesse... É mesmo questões de profissionais, de trabalho, familiares que às vezes nos tratam mal e que nós permanecemos ali, amigos... Que afinal não são amigos, não é? Aquelas pessoas que nós chamamos das pessoas tóxicas. E então tentamos ajudar as pessoas a identificar este tipo de personagens que se passam pela nossa vida e que de alguma forma nos incomodam. E temos que aprender a enxutá-los, porque elas são como aquelas melgas grandes que se agarram a nós e que nos vão sugando toda a nossa energia, e então temos que aprender a afastá-las. E o livro é um bocado um manual para isso. E que pontos de contacto vai entre então esse outro livro e este? Aqui também, nas relações, pode também haver, enfim, pessoas tóxicas ou, no máximo ou no mínimo, não sei o que eu vou dizer, comportamentos tóxicos. Sim, a questão aqui, e nos dois livros, eu acho que o aspecto principal e toda a primeira parte deste livro, do Aprender a Amar, passa no desenvolvimento pessoal e na autodescoberta. E o outro livro também passa um bocado por aí, ou seja, a necessidade de nós gostarmos de nós para podermos estar inteiramente e plenamente com as outras pessoas. E isso é muito importante no sentido de que eu saber se aquela pessoa me está a fazer mal, eu primeiro tenho que saber como é que eu me sinto e como é que eu estou. E é um caminho nesse sentido. O que acontece mais é por vezes a pessoa estar a fazer mal a ela própria, mais do que a outra a fazer mal? Sim. Ideia de quando falo das, enfim, da minha relação e de outras relações, eu chego muitas vezes à conclusão de que quase em 80% dos casos, atenção, isto é a minha opinião em relação às coisas que vou vivendo, não é uma opinião generalizada. Não é uma estatística. Não é uma estatística de todo. Mas tenho uma sensação de que em 80% dos casos há algo que está mal em ti, não é que esteja mal, algo que deve ser mudado. O que acontece muitas vezes, António, é que nós passamos muito tempo tempo preocupados com o trabalho, preocupados com a nossa aparência, preocupados com mil e uma coisas, deixamos de nos preocupar connosco, não é? Muitas vezes ficamos presos à televisão em vez de ficarmos presos connosco mesmos e vermos aquilo que estamos a fazer e o que é que estamos a sentir naquele momento. Há pessoas que desconhecem por completo as emoções e sensações que estão a ter no momento com os outros. E então não sabem se aquelas pessoas os estão a incomodar ou não. O que é certo é que depois chegam a casa de rastos, cansados, e aí é muito importante as pessoas fazerem esse percurso e essa descoberta. E o livro passa um bocado pela questão da meditação, de nós podermos aprender a estar com os nossos pensamentos, sabermos que os nossos pensamentos apenas são pensamentos, que não são realidade, e não permitirmos que esses pensamentos nos perturbem, não é? Porque muitas vezes o que se costuma dizer é que aquelas pessoas que estão sempre a pensar no passado, sobre aquilo que fizeram ou que não fizeram e que gostariam de ter feito, são aquelas que são as que nós chamamos de deprimidas, não é? Que estão sempre tristes e carrancudas. Aquelas que estão sempre a pensar no futuro, ou seja, que estão desejosas que chegue o fim de semana ou o feriado ou a ponte, são as ansiosas, porque na realidade chega ao sábado à noite e já estão a pensar amanhã é domingo e depois vou ter que ir trabalhar, e, portanto ficam sempre preocupadas com isso. Portanto, o ideal é nós estarmos ali no momento presente, e este momento presente é estarmos connosco e também com aquelas pessoas que estão perto de nós. É verdade, isso é até um pensamento muito oriental, não é? De que as ansiedades e as angústias vêm sempre ou do passado ou exatamente, do futuro, exatamente. Nunca do agora, não é? Que é uma ideia que está a começar a surgir, não é? No Ocidente também. E nós temos pouca capacidade para saber lidar com isso, mas quando aprendemos a viver o momento presente, pá, tiramos um peso das costas que é fantástico. Fernando Mesquita é o convidado de hoje das Madragoas. Vamos falar, obviamente, deste aprender a amar. Antes disso, eu ainda não perguntei ao Fernando se ele gostava ou não de fado. Gosto de fado? Gosto. Podes dizer que não. Eu normalmente não pergunto isto aos convidados antes de entrarmos no ar. E o Fernando agora pode. agora vamos ficar em off. Eu detesto, na verdade. Está-te a apetecer a ouvir alguma coisa em termos de fado? O que é que gostas de ouvir? Não tens de escolher. Se for preciso, escolho eu. Então escolho tu. Não há assim nenhuma voz de que gostes particularmente? Não. Pronto, vais apanhando e vais ouvindo. Sim, não quero dar nome. Não há assim. Muito bem. Olha, eu sugiro que ouçamos Fábio Rebordão, um tema deste ano de 2016. Chama-se Falem Agora, com letra e música de Jorge Fernando. E depois, depois logo se vê. Já decido. As Madragoas hoje são com Fernando Mesquita. Estamos, não diria tanto, eu ia dizer que estamos a aprender a amar. Não diria tanto, mas podemos aprender mais sim, um pouco pode-se aprender, com sim. O Fernando Mesquita. Não ouço essas conversas, isso é banal. Por serem tão perversas, fazem-me mal. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não sei como há e deixem lá, que eu já estou fora. Conversas de café, não quero ter. Falar de outros não é só maldizer. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não se incomodem, deixem lá, que eu já estou fora. Quem diz que viu, quem mente essas coisinhas nas costas de outra gente? Eu vejo as minhas. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não se incomodem, deixem lá, que eu já estou fora. Um caso mal contado e outros que tais. Desligo o passo ao lado, leio os jornais. Falem agora, eu estou por fora e até já. Não se incomodem, deixem lá, que eu já estou fora. Falem agora, podem deixar lá. Eu já estou fora. Falem agora. Eu estou por fora e até já. Não se incomodem, deixem lá. Eu já estou fora. Rosa da Madragoa, Marisa, no dia em que converso, nesta noite, em que converso com o Fernando Mesquita, deixámos uma ponta solta interessante e que tem mesmo a ver com o título deste livro. Aprender a amar. É possível aprender a amar? Nós associamos logo amor, aquilo que sentimos e ponto final. Exatamente. Mas amor pode ser um processo, não é? Sim, o amor é uma emoção ou um sentimento, não é? A questão do amar já é um verbo, portanto, requer ação. Implicação. E neste caso, temos que aprender. Muitas pessoas não conseguem amar porque o primeiro amor que nós temos na nossa vida é aquele que temos com os nossos pais, não é? E se nós não somos estimulados a amar e a respeitar e a respeitar-nos, certamente vai haver muita dificuldade depois quando somos adultos em conseguir fazê-lo. Como é que se ensina alguém a amar? Certamente que agora vais falar sobre os pilares que estão, aliás, escritos logo, aparecem logo na capa do livro. Amar, neste caso, neste livro do Fernando Mesquita, é uma sigla que quer dizer A, amar, agir, M, motivar, A, de novo, aceitar e o R, respeitar. Vamos começar por o agir. Pero, bem, sim. Eu acho que o agir até já estamos... O agir é também um cantor. Com muito sucesso. Sim. Mas agir vai ao encontro daquela ideia de que amar é um verbo, de facto. Exatamente, exatamente. O que acontece muitas vezes é que quando nós temos uma relação ou um casamento, principalmente, o papel está assinado e nós pensamos, pronto, já está feito, já está um processo, já não preciso de investir mais nada. Mas aquela afirmação de que o casamento é como um bonsai que tem que ser regado todos os dias, isso é verdade, não é? Ou seja, aqui no agir, o que é pedido para as pessoas é que comecem a fazer uma cativação contínua. Porque muitas vezes o que acontece é deixamos passar os dias, porque depois começamos a pensar, epá, no fim de semana vou resolver isto, vou estar mais próximo dela ou dele, depois passa o fim de semana e estamos cansados e não fazemos nada. E então aqui o livro apresenta vários casos que foram surgindo na clínica e apresenta vários exercícios que os casais podem fazer para trabalharem estes quatro pilares, essencialmente do agir, do motivar, do aceitar e do respeitar. A questão da cativação contínua, o que acontece muitas vezes é que quando nós estamos com uma relação mais complicada, nós começamos, em vez de fazer a cativação contínua, começamos a fazer a cativação com cobrança. Ou seja, eu faço-te isto, mas em troca estou à espera que tu me faças determinada coisa, não é? E isto não é um agir genuíno, porque estamos à espera de algo em troca. É como se fôssemos os cobradores das finanças que estamos sempre à espera de receber algo em troca. E aqui não, aqui é agir é no sentido de fazer por gosto. E um dos exercícios, por exemplo, que nós podemos fazer é, no final do dia, dizermos ao companheiro ou à companheira: olha, gostei que tu me tivesses feito determinada coisa, ou tivesses dado um beijo de manhã antes de te ires embora, ou que me tivesses mandado aquela mensagem durante o dia. Isso é agir, isso é mostrar que realmente gostamos do comportamento que a outra pessoa fez. Fazer muito, por vezes, pode não ser fazer bem. Aquela pessoa que está a querer cativar minuto a minuto, a fazer... Uhum. Tudo e mais alguma coisa, quase atos sobre-humanos para cativar a pessoa que está ao lado. Lá está, pode depois surgir esse sentimento de cobrança. Ou seja, faz tanta coisa que é impossível, eu acho que é mesmo da natureza humana, é impossível que a certa altura não se espere nada em troca. Sim, a questão, António, é que muitas vezes há pessoas que fazem esse agir por uma questão de dependência. Ou seja, que também está na primeira parte do livro do Aprender a Amar, a Amar-se, neste caso, que é nós fazermos as coisas, mas não porque é o amor que nós temos pelo outro, mas que é uma dependência, uma submissão, e isso não é uma capacidade de aceitação do outro, nem de nós mesmos. Isso acontece muitos exemplos, que é os amigos, que estão sempre prontos para nos ajudar, mas que depois também são aqueles que mais nos exigem em troca, não é? E isso não é de todo o dar genuinamente. O dar genuinamente é porque eu gosto de te ver feliz, e não porque eu quero que tu me dês algo em troca. Quando as pessoas te procuram, enfim, elas estão no discurso que te apresentam, há muitas vezes, e estou a falar agora das pessoas que estão casadas, a palavra divórcio, ou seja, elas vão ter contigo, e obviamente se vão ter contigo têm esperança de que as coisas melhorem, mas levam logo essa palavra como uma possibilidade real. Muitos casos aparecem, e essencialmente eu trabalho também na parte da terapia sexual. Essencialmente, quando são os homens que têm alguma dificuldade sexual, eles têm muita dificuldade em procurar ajuda. E então permitem que o problema vá permanecendo anos e anos na relação. E a parceira, neste caso, fica bastante desmotivada depois para qualquer tipo de terapia que possa ser feito. E é muito frequente, nas primeiras sessões, ela exigir melhoras rápidas da situação. Já o oposto é diferente, ou seja, se for a mulher que apresenta uma dificuldade sexual ou um problema, aí o homem tem muito mais paciência porque ela procura muito mais facilmente ajuda terapêutica. Há então, de facto, diferenças entre o comportamento dos homens e das mulheres. Quais são as principais? Diferenças em termos da procura? Sim, e também em termos dos problemas, que apresentam. Sim, os problemas em termos sexuais, nos homens temos a questão da disfunção erétil, da ejaculação prematura, da falta de desejo, porque nós muitas vezes pensamos que a questão da falta de desejo é um problema direcionado para as mulheres, mas não, há muitos homens que apresentam esta dificuldade, e cada vez mais surgem casos onde é a companheira que pretende ter um maior momento de intimidade e que o homem não a procura. Nas mulheres é a questão da falta de desejo também, da dificuldade em atingir o orgasmo, da dor durante o sexo, portanto temos aqui... Em termos de problemas emocionais, há também diferenças? Em termos de problemas emocionais, há um que é comum entre os dois, e que eu acho que cada vez vamos começar a verificar mais isso, que é a dificuldade em expressarmos as emoções e os afetos ao outro, e a dificuldade em estabelecer relações com as outras pessoas, porque cada vez estamos mais habituados a pegar nas redes sociais e a falarmos, a interagirmos virtualmente e não presencialmente, não é? Uma das frases que eu tenho aqui no livro passa precisamente por isso, ou seja, nós passamos horas... até claro, com estranhos na internet, mas depois, quando entramos no elevador com o nosso vizinho, ficamos calados, não conseguimos falar, não é? Ou seja, há aqui algum tipo de bloqueio, e cada vez mais estão a surgir casos desses, de pessoas com 30, 40 anos que não conseguem estabelecer relações, que são relações muito efêmeras, ou seja, começam, mas depois não conseguem desenvolver muito aquilo. E cada vez estão a surgir mais casos destes. Achas que as pessoas... Não, vou guardar esta pergunta porque lembra-me de outra, entretanto, já que estavas a falar das redes sociais, tu acompanhas casais há muito tempo. Sim. Tens vindo a notar que os problemas dos casais têm evoluído também com a revolução tecnológica?

jeito manso que é só seu e que me deixa louca. Quando me beija a boca, a minha pele toda fica arrepiada e me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada. Ai, o meu amor tem um jeito manso que é só seu, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos e indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu umbigo e me crava os dentes. Ah, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. O meu amor tem um jeito manso que é só seu, que me deixa maluca quando me roça a nuca e quase me machuca com a barba mal feita, e de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita. Ah, o meu amor tem um jeito manso que é só seu, de me fazer rodeios, de me beijar os seios, me beijar deixar em brasa. Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Ah, ah, ah, ah. O meu amor, junto às vozes de António Zambujo e de Carminho, um tema incrível que faz parte do novo disco do António Zambujo, chama-se Até Pensei Que Fosse Minha, em que o António Zambujo canta temas do Chico Buarque. Aliás, é um disco que, do qual já falámos aqui nas Madragoas. Esta semana estive aqui à conversa com o António Zambujo, uma conversa que pode ser ouvida em podcast. As Madragoas estão no iTunes, estão também no YouTube e noutras plataformas. Basta para isso procurar no Facebook, facebook.com/madragoasdaamalia. Hoje converso com o Fernando Mesquita, uma conversa que também vai ficar disponível online. Chama-se Aprender a Amar, o livro que temos em cima da mesa. Já despachámos o Agir. Eu já disse que amar é uma sigla, portanto o A, o primeiro A está despachado. Vamos para o M. M de motivar. Em relação à motivação, o que é preciso fazer? O que é preciso? O que acontece muitas vezes é quando os casais procuram ajuda ou quando as coisas não estão bem na relação, nós temos muita tendência para ver tudo muito negro. Ou seja, tudo aquilo que é mau passa a ser péssimo e aquilo que é bom nós não valorizamos ou não temos sequer consciência do que está a acontecer. E aqui o motivar é precisamente por isso, é reforçar positivamente o comportamento do outro. Porque nós somos muito educados na questão do apontar os defeitos, de identificar aquilo que está mal, mas se calhar se eu disser ao António ou a outra pessoa, olha, ficas bem com essa camisa ou essa, é capaz de ficar um bocado mais atrapalhado se eu disser, epá, estás com um ar cansado, porque estamos mais habituados a este tipo de comentários, não é? E em termos de motivar, é procurarmos reforçar positivamente os comportamentos do outro, tão simples como dizer, olha, gosto de te ver com essa roupa, gosto muito do teu cheiro, tive saudades tuas. Portanto, procurarmos reforçar positivamente. Criarmos planos em comum, sairmos, irmos todos os fins de semana ou sempre que possível, passear, visitar um sítio diferente, experimentar um restaurante ou uma pastelaria diferente, portanto iremos criando aqui coisas diferentes na própria relação. Segundo A, aceitar. O aceitar é o aprendermos a aceitar a nós primeiro e aceitar o outro, porque muitas vezes o que acontece é que nós criamos uma imagem da outra pessoa e essa imagem passa a ser aquilo que realmente está à nossa frente. É como se nós tivéssemos uma folha que escrevemos as coisas que achamos que o outro é ou que deveria ser, e na realidade não estamos a ver o outro na sua plenitude. E aqui o aceitar é compreendermos que amar é aceitar o outro tal como é e não como eu gostaria que ele fosse. Porque aí passa a ser uma exigência e eu começo a amar ou a aceitar mais a outra imagem que não é a real. E, por fim, o R de respeitar. O respeitar já falámos um bocado, que é a questão daquelas pessoas que quando passam por uma questão de traição sentem que perderam a confiança no outro, e aqui o respeitar é um sentimento muito mais profundo, ou seja, que será a base de tudo isto, ou seja, a necessidade de nós nos sentirmos respeitados na questão de uma relação amorosa, porque quando não há respeito, dificilmente há amor. Amar, aprender a amar é o livro que temos hoje em cima da mesa, do Fernando Mesquita. Fernando, não achas que as pessoas hoje desistem muito depressa das relações? É verdade. A questão é que muitas vezes, alguns anos atrás, as relações estabeleciam-se e nós víamos a relação para toda a vida, não é? Há muitos arrependimentos, ou seja, depois daquele impulso de terminar, há pessoas que realmente sentem, epá, realmente eu gostava desta pessoa e aquela relação fazia sentido. Só que às vezes pode ser tarde demais, pode a outra pessoa já ter ficado tão magoada que sente que não vale a pena a relação, lutarem pela relação. Achas por vezes então as pessoas deveriam insistir um pouco mais ou tentar, enfim, procurar soluções mais práticas, não se concentrar apenas na tal questão do sentir e mais na questão Sim, do... Eu sempre que possível procuro fazer com que as pessoas façam aquilo que sentem que têm vontade de fazer, porque muitas vezes nós... Eu gosto de uma pessoa, eu não vou dizer a esta pessoa que gosto dela porque posso sentir que de alguma forma vou-me humilhar ou qualquer coisa assim, não é? Porque já lhe disse várias vezes e ele ou ela não me recebeu da forma como eu gostaria. E então deixo de fazer isso. Pá, mas se realmente é isso importante para nós, é preferível nós fazermos e sentirmos que o principal, o objetivo principal foi termos dito do que esperarmos que aquilo que dissemos tenha um efeito no outro, não é? Porque muitas vezes o arrependimento é de não termos dito e afinal se tivéssemos dito tudo seria diferente. Em relação a essa questão das pessoas desistirem logo ou de não insistirem mais ou de não tentarem resolver os problemas antes de enfim, avançar logo para a solução final, uhum, de acabar o relacionamento, as pessoas por vezes também não têm, e esta é uma sensação que eu tenho, as pessoas não conseguem lidar com emoções a longo prazo. Por vezes acontece isso, não sei se acontece às pessoas que te procuram, as pessoas dizem, eu já não sinto o mesmo, é uma frase muito utilizada. Sim. Como é que se pode superar esse problema? Esse passa aqui também por uma questão, nós no livro temos ali apontados vários mitos das relações, e um deles é precisamente que o amor tem que ser intenso. São quantos mitos? É uma lista? Temos aqui uma lista, sim, temos vários, deixa-me aqui ver. Olha, por exemplo, o amor é perigoso. E aquilo que eu procuro mostrar é que o amor não é perigoso. Na realidade, o que é perigoso é tudo aquilo que nós metemos à volta dele. A dependência, a submissão, a traição. Mas isso não é amor. Isso é tudo o que pode estar associado ao amor, mas isso não é amor. O amor é que cura todas as feridas, ou seja, aquelas pessoas que pensam, se eu realmente arranjar aquela pessoa, ou se eu tiver vai ser a solução para todos os meus problemas. Vai resolver tudo. É um erro completo. Amor à primeira vista? O amor à primeira vista. O amor à primeira vista é muito perigoso, porque no sentido de que nós realmente ficamos, vemos aquela pessoa. O que acontece é atração à primeira vista. Exatamente, exatamente. O amor é uma coisa que tem que ser desenvolvida, não é? Portanto, passa, é precisamente essa a frase que eu lá tenho, isso não é amor, isso é atração ou outra coisa qualquer, mas não é amor. Amor incondicional também é um mito. Exatamente, o amor incondicional. Temos a questão do amor incondicional que é da mãe para o filho, não é? Mas aqui o amor incondicional com o outro, isso já passa um bocado mais pela questão da submissão e do aceitarmos tudo aquilo que a outra pessoa nos faz, não é? O mito da alma gêmea ou da cara metade, isto não existe? Eu acho que não, mas e mesmo que existisse é muito perigoso, porque, por dois aspectos, se por exemplo, nós acreditarmos neste mito da alma gêmea, então estamos sempre à espera que existe o tal ou a tal pessoa, não é? E isso deixa de depender de nós. Se eu acho que é uma coisa que nos está destinada a acontecer, então eu deixo de lutar por isso. E por outro lado também, se nós estamos numa relação e acreditamos que esta pessoa é a alma gêmea, então vamos muitas vezes suportar os maus tratos que ela possa fazer porque acreditamos que é a tal pessoa e que por isso estamos destinados a ela. Sem ti não sou nada. Bem, isto vai quase ao encontro daquilo que tínhamos dito, exatamente. E agora voltamos, acabámos por interromper, o amor só faz sentido se for intenso. Exatamente. Ou seja, isto aqui acontece, que é aquilo que o António estava a dizer, muitas vezes há pessoas que só vivem o amor quando estão naquela fase de paixão. Porque a fase de paixão liberta uma série de substâncias e de hormonas que nos fazem sentir... Mas aquilo não pode durar para sempre. Não dura para sempre. E isso... até há pessoas que, isso me permites, que dada a libertação dessas hormonas, é quase uma coisa física, uhum, é mesmo uma coisa física. Sim. se viciam no estado de paixão. Exatamente, tornam-se dependentes disso, não é? Só que há já estudos que referem que o máximo de tempo de paixão que pode existir são 2 anos. Portanto, são pessoas que eventualmente, não quer dizer que durem as relações 2 anos, podem durar muito menos até, mas que vão saltando constantemente de relação. E então aquela, nós começamos a ver, epá, esta pessoa pode ter um problema quando já teve múltiplos parceiros ou parceiras, não é? E no fundo culpa sempre os outros de que o problema está nos outros e não nele. Neste mito, tu até sugeres um exercício. O Peter Pan tinha razão, que exercício é este? O Peter Pan tinha razão, é para nós procurarmos nos divertir, ou seja, quando nós crescemos, tornamos-nos tão adultos que esquecemos de brincar. Brincadeiras do tipo, há um vídeo no Facebook que é fantástico, que é, metem uma cama na rua e pedem às pessoas para saltarem na cama como se fossem crianças. E é um bocado isto, ou seja, pedir às pessoas que também se recordem de como eram enquanto eram mais novos e que coisas que podem fazer, brincar os dois enquanto casal para fortalecer a relação também. Tens mais algum exercício que seria interessante partilhar aqui? Atenção, não podes partilhar todos porque as pessoas têm que adquirir o livro. Chama-se Aprender a Amar, Agir, Motivar, Aceitar e Respeitar, do Fernando Mesquita. Ainda assim, são tantos exercícios que aqui sugeres que eu acho que, olha, teria graça partilhares mais algum. Tenho aqui alguns para a motivação. Um deles, que são coisas pequeninas e que são fáceis de percebermos, tem aqui: decora um poema romântico numa noite de lua cheia, proponha ao companheiro ou à companheira para irem dar um passeio e depois dizer esse poema ao companheiro ou à companheira durante esse passeio. Tem aqui o espaço para meter o poema mesmo. É pedido para, por exemplo, desenharem-se um ao outro à luz da vela, para estarem aqui, para tentar uma reconexão no próprio casal. Portanto, temos vários exercícios que procuram ajudar mesmo os casais nesse sentido. Muitos exercícios mesmo que podem encontrar ao longo deste livro. Um livro que, como o Fernando, aliás, até já disse logo no início desta conversa, tem uma relação com o mindfulness, a meditação, de alguma maneira. Como é que se pode aplicar esses conceitos? Falámos da questão do viver o presente, não estar angustiado nem com o futuro, exatamente, nem com o passado, mas também nesta vertente mais prática, como é que se pode ter uma relação mindful, como tu, aliás, até escreves por aqui? Olha, tenho aqui, por exemplo, na questão da intimidade, alguns exercícios que podem fazer, por exemplo, a massagem mindful, ou seja, no sentido do casal estar em conjunto, num momento onde sintam que não vão ser incomodados ou que não vai haver algum tipo de interrupção, e então procurarem utilizar os 5 sentidos enquanto estão um com o outro. Por exemplo, sentirem o cheiro um do outro em determinadas zonas do corpo, ouvirem os sons que estão a surgir do outro parceiro, sentir o sabor através do beijo, do lamber o corpo do outro. Portanto, tentarmos explorar os 5 sentidos naquele momento. Porque quando nós estamos a utilizar esta técnica dos 5 sentidos, que aqui, neste caso, é da intimidade, mas que lá para trás do livro também temos no dia-a-dia, porque muitas vezes o que acontece é que nós estamos tão ocupados com a nossa mente que as coisas vão-nos passando. Por exemplo, um dos exercícios de mindfulness que as pessoas podem fazer é, durante uma refeição, experimentar este exercício dos 5 sentidos, no sentido de saborear bem a comida, sentir o cheiro da comida, ver a cor que a comida tem, ouvir aquilo que as pessoas à nossa volta estão a dizer. Porque muitas vezes nós comemos as refeições e acabamos e nem sequer sabemos a que é que soube, não é? Ou então outro exercício, por exemplo, quando nós fazemos uma viagem, temos a tendência para nos lembrarmos do momento em que saímos e do momento em que chegámos e esquecemos de todo o percurso que fomos fazendo. E ali é tentarmos apreciar um bocado o que estamos a ver, o que estamos a sentir, o cheiro do caminho que vamos percorrendo. Fernando, mais alguma coisa a acrescentar que queiras mesmo acerca deste livro? Eu acho que haveria muito a acrescentar, não é? Mas o essencial nisto é a primeira parte do aprender a amar-se, no sentido das pessoas descobrirem o que é que dificulta a aceitação do outro, e depois o utilizar todas estas ferramentas e estas técnicas que são apresentadas para poder fortalecer as relações, não só com a pessoa que vive com ela, mas com todas as outras que possam existir, porque o amar não tem que ser obrigatoriamente numa relação amorosa, tem que ser com todas as outras pessoas que estão à nossa volta. Fernando Mesquita foi o meu convidado de hoje. Aprender a amar, agir, motivar, aceitar, respeitar é o livro que esteve então em cima da mesa. Edições Chá das 5, livros com sexto de sentido, e foram os Madragões de hoje. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Obrigado por ter estado aí desse lado, até porque é uma espécie, ouvir rádio hoje em dia, com a ditadura das imagens, é uma espécie de meditação, não é? Sim. Quase mindfulness também. Sim. E isso agrada-me particularmente. Despedimos-nos com Ai Meu Amor Se Bastasse, bem a propósito, Aldina Duarte, no final então destas Madragoas. Bom fim de semana e um forte abraço. Fernando, obrigado. Obrigado, obrigado. Sabes que eu te amo tanto, e cada vez que eu cantasse, ai meu amor, se bastasse, sabes que é por ti que eu canto, e cada vez que eu cantasse, ai meu amor, se bastasse, sabes que é por ti que eu canto. Ai meu amor, se bastasse, o que a cantar eu consigo. E mesmo que eu não cantasse, ai meu amor, se bastasse, o que a falar eu não digo. E mesmo que eu não cantasse, ai meu amor, se bastasse, o que a falar eu não digo. Ai meu amor, se bastasse, eu saber que te não basta, e da vida que eu gastasse a cantar, eu reparasse que a nossa vida está gasta. E da vida que eu gastasse a cantar, eu reparasse que a nossa vida está gasta. Se o que eu tenho para te dar, quando eu canto te chegasse, se isso pudesse bastar, se me bastasse cantar, ai meu amor, se bastasse, se isso pudesse bastar, se me bastasse cantar,